de você. Tudo parece tão normal. Não há problemas pra resolver. Será que há paz? Olhe pra dentro de você. Já percebeu que não vai bem? Falta uma coisa pra preencher esse vazio em seu coração. Venha viver, venha viver, venha viver, venha ser. Oh,